No próximo Oriente, um mundo feito de sons. Viagem. A música é o reflexo da paisagem. Da quietude. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Nilo Pinto, com a música e os sons de Andy Otto, India Jordan, John Tai com Ulrich Schnaus, Log M com Laraji, Lazal, de Bakhtas, David Parsons, Deuter e ainda Haruomi Osono. Thank you.